DJ Neto de Amarindeua. Pro Rafael Mix, chegando agora pra curtir nosso show de saudade. Hoje nessa quinta-feira, Pai Dégua. Também meu grande amor Verinha Franco, ela, o Bilene, a Vanessa. Hoje tá volume a mil, né? Nosso show de saudade só tá começando e você é muito bem-vindo. DJ Neto de Amarindeua. Isso aí também, pra minha amiga Andréa Lopes, sempre na escuta, né? Alô, Andréa, nosso muito obrigado. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Saudade, saudade. DJ Neto de Amarindeua. Também, meu amigo DJ Evandro Reis, esse carinha sempre acompanhando aí o trabalho do DJ Neto de Nanindeua. O melhor do baile da saudade. Esse é o melhor do baile da saudade, fazendo você recordar. Simão! Aí também pro meu amigo Edilson Malucão na Pratinha, chegando agora juntamente com o Arisson, também a Ana Pancadão, né? Bora, Edilson, bora compartilhar nosso link e a gente já tá ao vivo tocando só as melhores. Cadê o alemão, hein? Saudade. Ai,

ligadinho também. Minha amiga Lília Galvão, juntamente com seu marido André Pé de Valsa. Esse casal que detona, que arrebenta nos bailes da saudade. Eita saudade, Pai Dégua. DJ Neto de Amarindeua. Opa! Baile da Saudade. Meu amigo Wilson Freitas, lá de Macapá, chegando agora. Bora, Wilson! As I walked into her place, and I had a baby cry, I just had to hide my face from the lady of the night. Then I suddenly realized, as I looked into her eyes, that the baby was my boy. When she asked my name, comitiva lá de Bragança, meu amigo Silas, o Marquinho, lá na aldeia. Minha amiga Cláudia da Pedreira, seguidora do Cineral, também tá na escuta, tá dando valor. Já gravando o CD ao vivo, legal. Tá lotado. Adeus, Xamira, vou calar a lira agora. Já é tempo e sem demora, é preciso que eu me vá. Por Deus, sorria, não me mate assim de pena. Lenço branco longe a cena, pra que eu possa caminhar. Eu vou levar por esta vida fora a dor de ter que te deixar agora. Mas volto um dia na alegria plena, pra ver como também a Carol Moraes, lá de Marituba, toda a comitiva do Nego Sound, sempre volume a mil. Bora, Carol! Mas volta um dia chegado o dia, e hora e meia já se faz. Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso. Minha amiga de Lúcia, Ana Pedreira, a mulher do salto alto, pra que eu possa sempre na escuta. Neto de Amarindeua. Tão triste é a dor da despedida, chorando assim como estou, não quero ver ninguém ficar. É saudade. Eu que estava tão feliz da vida, hoje tenho minha alma ferida, hoje estou a lamentar. Você de ir embora, só posso lhe pedir que não vá agora. Fique mais esta noite, por favor. Faça desta noite a nossa última noite de amor. Faça desta noite a nossa última noite. Nenhum de nós dois é o culpado. Foi o destino, o cruel destino, quem quis assim. Bem que dizem que alegria de pobre dura pouco. Hoje tenho amargo desgosto, hoje estou a lamentar. Que não vá agora. Fique mais esta noite, por favor. Faça desta noite a nossa última noite de amor. Toda comitiva também do Zerão, a galera do Todd, né? Mano Wilson, manda o nome dessa galera aí, filho. Você tá ouvindo melhor do Baile da Saudade com DJ Neto de Ananindeua. Alô, Lilian! Ela e o André pé de valsa. Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém? É saudade. Pra me amar. O tempo já passou, a chuva terminou e nosso amor se acabou. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Covarde. Simão! Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Não, não, não, não, não, não, não. Que culpa tenho eu desse amor terminar? Se foi você quem lutou. É a quinta da saudade. Culpa DJ Neto detonando só as melhores. Uh!

mesmo lugar. DJ Neto de Ananindeua. Lilian, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinhos e prometem amor. Amar-te para mim é a vida, enfim, ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Saudade. Te peço que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz de morrer. Ai, Lilian, para mim és o mundo, um amor tão profundo, ninguém jamais te dará. Um abraço aí também pra Lu Barros. Alô, Lu! Um abraço pra você, viu? Vem neste amanhecer e faz renascer, oh, oh, oh, oh, oh, tudo que perdi sem você aqui. Nada existe em mim. Também quero mandar um abraço aí pro meu amigo DJ Rodrigo Saudade, sempre divulgando nossos CDs YouTube. Traz de novo a luz das manhãs de sol. Oh, vem, vamos reviver nossas emoções só mais uma vez. Um abraço aí também pro Olaf, chegando agora, tá na companhia do meu amigo Edilson Malucão. DJ Neto de Amarineua. Olha o sol, ele já vai dormir. Espero a noite acordar, que a lua já vem sair. Se o salitre resseca meus lábios, a saliva começa a secar. É saudade. Saudade. Na viração de 8 horas, eu fico com os olhos caídos, ligados no teu olhar. Mas que azinho poluído da ribeira, ribeira, ribeira. Mas que azinho colorido da ribeira, ribeira, ribeira. Menina loura, teus olhos de fogo, vira tua boca que eu quero beijar. Tua boca tem um gostinho gostoso, aquele gosto, gosto de araçá. Se o salir resseca meus lábios, minha saliva começa a secar. Na viração de 8 horas, eu fico com os olhos caídos, ligados no teu olhar. O melhor do baile da saudade. Mas que assim eu falo indo da ribeira, ribeira, ribeira. Mas que azinho colorido da ribeira, ribeira, ribeira. Menina loura, teus olhos de fogo, vira tua boca que eu quero. Pai d'égua. Tua boca tem um gostinho gostoso. O Anderson Luiz e o seu papai Farias, lá no Jurunas. Oi! Hoje o negócio tá pai dega, viu? Toda essa comitiva, recordando, curtindo, no seu computador, no seu tablet, no seu celular. olha o sol, ele já vai dormir. É saudade. Espero a noite acordar, que ela já vem sair. Espero a noite acordar, que ela já vem sair. DJ Neto de Ananindeua, detonando só as melhores do Baile da Saudade. Web Rádio, o melhor do Baile da Saudade. Só pra fazer o caqueado. Last year about this time, the band went to San Francisco. We had a concert on a street called Polk Street. It was a most beautiful happening. The vibes were good, the women were there. Everybody was vibing. We'd now like to share this with you with a thing called Polk Street Carnival. As a matter of fact, bora, Carol! Strike up the band! Siga! DJ Neto de Ananindeua. In San Francisco, touring with the band, playing big rock concert, Polk Street Carnival. All the good vibrations make the music sweet. People young and happy dancing in the street. One woman was bumping all over the place. She had a really familiar look about her face. And when she wind up closer, case open and shut, she had to be a descendant of Bertha Butt. And here she ballin'. What a bacana. Sing it all over. Oh, Chicanaba. Alô, Carol. What a bacana. Carol curtindo o caqueado. Oi. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. What a big confusion, one man raising Cain. King of the gypsy wizard, Daniel was his name. The man head on fire, painted face and all. Colors of the rainbow, peace and love in all. Well, now it's red, red, red. Everybody. Bora de Lúcia. Deu salto. In history, we just couldn't forget. And as the entertainer, we just had a ball. You know the sun jumped down in the carnival. And what we sing is oh, sequência do caqueado. O comitiva tá dando valor. Wilson Freitas já fazendo churrasco, né? O Wilson! Ele e o Chorão fazendo caqueado. Minha amiga Andréa Lopes. Ô Andréa, cadê a pizza, hein? Simba! Web Rádio, o melhor do baile da saudade. O Bidinho fazendo caqueado, curtindo o nosso show de saudade. Tem pode melhor que aí. Uska naam tha ye kuch kuch baby. Uska naam tha ye kuch kuch baby. Vem aí o Bilene, a Vanessa, grande amor, Verinha Franco, Curitiba lá na cremação. Simbora! DJ Neto de Amarimboa. Bora o Arisson! Lá na Pratinha. Marquinho e a Jussi Wanda. Taqueado. Chegando agora também o DJ Frank Willen. Alô, Frank! Já chegou fazendo o caqueado. DJ Neto de Amarimboa. Quero mandar um abraço aí pro Fernão Júnior, comitiva do Riozinho em Bragança. A comitiva de Bragança tá em peso, tá curtindo nosso show de saudade. Alô, Gabriel, do Piau Sono Pá. DJ Neto de Amarimboa, tá caqueado. Quero dar um abraço aí pro DJ Carlinhos lá no Paá. Alô, Carlinho. Ele é parceira, filho. O papai chinês, o papazinho. Essa cabeça. Achando ficar aqui em casa com mim aí. Samadê. Tá bom, não? Même si nous pas qu'à écrire, mais nous pas qu'à quero ver. Neto de Amarindeua. É saudade. O bani por nome se salva de mar, vamos ver cunhone. O bani por nome se salva de mar, vamos ver cunhone. Ponom se salva de mapa, move cuione. O pani ponom se salva de mapa, move cuione. Rapaz, eu tô lembrando a segundona da saudade, viu? Bora de Lúcia, lá na pedreira. O bani por nome se salga de mar, vamos ver cunhone. Ponom se salva de mar, vamos ver cuione. O bani ponom se salva de mar, vamos ver cuione. O bani ponom se salva de mar, vamos ver cuione. Isso é só pra quem se garante, viu? Oi! Um abraço aí pro DJ Sandro Master! Esse carinha aqui também tá divulgando o CD do DJ Neto no YouTube! Fazendo sucesso, né? Alô, Sandro! Atenção, que nós temos a praça! Web Rádio, o melhor do baile da saudade. É a mim, o padre mamãe. Agora sim, só no cara que vai. Caqueado pai d'égua.